Oi, boa noite, Tan 3152, solicita cópia para Maceió, formação Bravo. 52 Maceió, 330, está autorizado. Aerovia Peruísque 58 até Orago, voz direto Maceió. Roda 10, curva esquerda, na subida Fuca, transição Caju. Aciona 5152, controle 119.8. 330, Opel Whisky 58, Aracaju, depois direto Maceió. Decola 10, curva esquerda, Puca, Aracaju. Transponde 51, 53, 52. E o controle 19.80, posição meia dúzia, tá? 3152. Pode chamar pronto, pushback, tá? 3152. Chamada 3152. Para 3152, pushback, acionamento, 2612. Cuidado, 3152, chame táxi. Chamar táxi, para 3152. No 72, se identifique, chega na mar e desça para o nível 050. Autorizado, etapa, gol 1172. Dan 3152 com 142 a bordo, alternado Natal, 2 horas e 17, para o táxi. Pátio Índia, ponto espera, chame pronto para decolagem, altímetro 1012, Dan 3152. Índia, ponto Guamará, ajustado 012. Espera pronta, tá na 3, 1, 2. Ingresso de decolagem na pista no 0, tá 352, o vento 120 graus com 08 nós. Além de decoda 10, tá 3, 1, 2. Salvador, tô seguindo o voo 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, Decolo 19, chame controle 119, decimal 8. Bom voo e bom dia. 198, bom trabalho, 3152. Anjo. Salvador, tá 3152, na PUCA 1600, boa. Boa, tá 3152, contato radar, só para o nível 330, saída PUCA. A saída PUCA, ascensão ao 330. Presente, poderia voar direto PUCA? Autorizado, exame 3152. Direto PUCA, 330 graus, 3152. estabilizado, localizador visual com a pista 3291. 3291, torre 11895, tampouco. 3295. Salvador, 3891, passando externo, baixado travado. 3891, tem livre pouso, pistão no zero, vento no 00 graus, uma centena com 09 nós, o altímetro no 0, no 2. Autorizado pouso, pistão no zero, 3891. Ono 2545, ono 2685, muito grato, bom trabalho, 3152. Aviona no solo de 26, direita, prossegue táxi na minha escuta, Alfa Juliette, porção 02. Alfa Juliette, portão 02, na minha escuta, transferência 291. Beleza, Gol 172. Gol 1972, chame Torres Salvador em 198 decimal 95. 295, boa. Boa. Gol 172 na final da 190, baixo da chegada. Gol 172, tem livre pouso, pista no zero, vento 100 graus, uma centena com 10 nós, com 10 nós e o altímetro no zero, 12. Comi 12, ponto na 10, gol 172. No 72, no solo aos 32, à direita prossegue táxi na minha escuta via Alfa e Kilo até o pátio 3. No pátio 3, atento ao balizador, posição 04. Alfa, Kilo até o pátio 3, posição 04. No 72. 3 2 1 0 2, informe na final do processamento. autorizada, final do ILS Whisky, o TAN 3170, desça para 2.500 pés. Zulu 3, vamos 7-0. Obrigado, até uma noite. Torre Salvador, uma boa noite, o Tantra 0970, uma milha e meia para o Sierra de 2372. Tantra 70, altímetro no 012, está baixado travado? Baixado travado. Livre pouso, pistão no 0, vento 120 graus com 08 nós, Tantra 3170. Livre pouso, pistão no 0, Tantra 3170. Zero no solo 55, à direita, prossegue táxi na minha escuta, Alfa e Juliette, portão 612. Alfa e Juliette.